A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova, e sejam bem-vindos a mais uma edição do programa A Escola e o Meio, uma produção do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Olá, caros ouvintes. Vamos começar o programa da Escola e o Meio de uma forma diferente, com uma rúbrica nova em que eu e o Ricardo iremos apresentar um artista diferente a cada semana. Desta vez vamos falar dos Pink Floyd. Ricardo, o que é que tu sabes sobre os Pink Floyd? Eu sei o básico, vou-te ser sincero. Não são do meu tempo e não é pessoalmente o estilo de música que eu gosto muito de ouvir. Obviamente conheço as mais famosas, as que se tornaram icónicas. Another Brick in the Wall, Time Break, Money, Great Gig in the Sky. Exato. Essas são as mais famosas. Sei o mais básico. É, o básico do básico. Então pronto, eu vou falar um bocado mais aprofundado sobre alguns dos temas. Então, os Pink Floyd são uma banda de rock britânica, fundada em Londres em 1965, por Roger Waters, Syd Barrett. É o Rogério Águas. É o Rogério Águas. Nick Mason, na bateria, e Richard Wright, nos teclados. Roger Waters no baixo e Syd Barrett na bateria. Estes membros lançaram um álbum em 1967 chamado The Piper at the Gates of Dawn, cuja uma música eu vou passar aqui, que é Bike. Ok. É logo do primeiro álbum, o último tema. Depois do lançamento deste álbum, Syd Barrett começava a mostrar sinais de perturbações mentais e não estava propriamente bem, digamos assim. Alguns dizem que, como Roger Waters diz, que ele parecia sofrer de esquizofrenia, mas a família dele negava isso. E isso no início da banda? No início da banda. Depois do primeiro álbum, ele no meio do palco parava de tocar as músicas, começava sempre a tocar a mesma nota, virava-se para trás, saía do palco a meio das atuações, e os restantes membros da banda não conseguiram suportar aquilo. Nessa altura a banda já era famosa? Ou tinha alguns seguidores, uma espécie de culto de seguidores de rock psicadélico, digamos assim. Não eram bandas de tocar grandes espetáculos, não eram bandas de tocar em estádios e assim, mas em alguns bares, algumas salas de teatro, coisas assim, okay. Era uma banda assim mais para esse tipo de palco. Arranjaram um segundo guitarrista, houve uma altura ainda em que estavam os 5 membros na banda. O outro guitarrista que arranjaram chama-se David Gilmour, como toda a gente, ou quase toda a gente, deve conhecer, famoso guitarrista dos Pink Floyd. Expulsaram Barrett da banda em 68. Syd Barrett ainda é apresentado em algumas músicas do segundo álbum, A Sorrowful of Secrets, lançado em 1968, mas são poucas as aparições dele neste álbum. Por exemplo, a última música deste álbum, Jug Band Blues, se estiverem atentos à letra, conseguem perceber que Barrett percebia as coisas. Ele percebia o que se passava. Ele percebia que o estavam a expulsar da banda, que o estavam a tirar. E é uma coisa estranha a história de Syd Barrett. Mas pronto, ele até foi expulso. Não se tem a confirmação do que é que ele tinha? Não, foi drogas também. Drogas psicadélicas, ácido. Foi tudo. Tudo à mistura causou-lhe traumas. Já estava todo corroído, então. Estava corroído já. Após isso, lançaram álbuns que seguiram uma direção diferente. Ou seja, estes dois primeiros álbuns são a época psicadélica dos Pink Floyd. Uhum. Depois, em 1969, lançaram o terceiro álbum More e Amagama. Ou Uma Guma, diz-se das duas formas. Que são álbuns um bocado esquecidos na carreira da banda. Não são álbuns que se destaquem muito. Também, ao pé de Dark Side of the Moon e The Wall, é difícil estes álbuns destacarem-se. temos Atom Earth Mother, que começa a ser um álbum mais experimental, com músicas com 18 minutos, músicas mais longas, em 1970. E isso passava nas rádios? Não. Ah. Essas músicas não passavam nas rádios. Os Pink Floyd não eram uma grande banda de rádio. Era mais... Pois. Compravas o álbum e ouvias e descobrias a banda. Era mais isso. Pois, tanto nessa altura, se calhar as rádios nem queriam colocar esse tipo de músicas. Não, porque era estranho na Sim. altura e ainda continua a ser uma coisa estranha. Yeah. Temos depois Metal, em 1971, que... Foi um álbum que já ficou mais famoso e foi mais conhecido. Ao início não foi muito aceito, mas depois mais gente começou a ouvir. Ficou famoso pela música Echoes, uma obra de 23 minutos, que é metade do álbum, é o segundo lado do álbum. Este álbum foi um dos primeiros álbuns que eu ouvi dos Pink Floyd. E a capa do álbum... Eu fiquei a descobrir isto, acho que foi na semana passada. Aquilo parecia-me um nariz ao contrário. Mas não, é uma orelha de lado. Uma orelha? Sim, é estranho. Tu confundiste uma orelha com um nariz? Não, porque estava de lado e parecia um nariz ao contrário, porque só se vê o buraco da orelha. Ah. Do ouvido. Toda a gente que tiver a ouvir tem de ir pesquisar Metal capa. A sério. É que não parecia. Mas pronto. Seguindo, em 1972 a banda lançou o álbum Obscured by Clouds, que é um álbum bastante esquecido, que muito pouca gente conhece. Está atrás das nuvens. São mais os... Hã? Está atrás das nuvens. Está atrás das nuvens, é. Eles gravaram este álbum ao mesmo tempo que estavam a fazer o oitavo álbum, The Dark Side of the Moon. Um álbum que praticamente toda a gente conhece, lançado em 1973. Vai fazer agora 50 anos desde o seu lançamento. Poxa. E Roger Waters está a regravar o álbum sozinho. E agora? Sem a banda, porque ele diz que é um projeto dele. E porque é o Roger Waters. Porquê é que ele decidiu fazer isso? Porque pode e quis. E é o Roger Waters. Pronto. Em 1975 lançaram o álbum Wish You Were Here, nono álbum. Em 1977 Animals. Em 1979, The Wall, que contém a famosa música Another Brick in the Wall. Em 1983, The Final Cut, que foi o último álbum com a participação de Roger Waters, que saiu da banda em 1984. Em 1987, lançaram A Momentary Lapse of Reason. Em 1994, The Division Bell. E em 2014, The Endless River, já sem o tecladista Richard Wright, pois o mesmo faleceu. Eles reuniram-se, os quatro dos Pink Floyd, Roger Waters, Nick Mason, David Gilmour e Richard White, Wright, em 2005, para o famoso Live 8. Foi o último concerto dos quatro juntos. É. Quem é que compunha as músicas? Era em conjunto? Quem é que era mais o Roger Waters. Depois do Syd Barrett ter saído da banda, Roger Waters decidiu ser ele a continuar a ser o compositor. E foi a melhor coisa que ele fez, porque tem letras lindas. É um dos melhores escritores. Ele compunha com base na vida dele, com base no que ele sentia, nos seus sentimentos, ou era mais do que lhe viesse assim à cabeça? Acho que era mais nos seus sentimentos e nas suas histórias de vida. Por exemplo, a música Shine On You Crazy Diamond é uma música para o Syd Barrett. E há uma história perturbadora e interessante, que é Syd Barrett, ele desapareceu completamente do mapa. Em 1975, enquanto eles estavam a gravar o álbum, Wish You Were Here, enquanto eles estavam a gravar a música Shine On You Crazy Diamond, apareceu lá o Syd Barrett no estúdio. Ninguém o conheceu porque ele estava careca, sem sobrancelhas, gordo, completamente diferente. Mas depois aperceberam-se que era ele. E foi uma coisa perturbadora. E ele deu algumas indicações sobre o que fazer na música, depois desapareceu. e só se cruzaram com ele mais duas ou três vezes até 2006, o ano em que Syd Barrett faleceu. Na tua opinião, o que é que deixou os Pink Floyd tão icónicos e também o álbum The Dark Side of the Moon, o que é que o deixou tão especial para ser tão conhecido como é até hoje? Eu acho que é o conceito das músicas, que é as letras, o tom psicadélico que elas têm. Eu não sei explicar bem o que é que os deixou famosos, porque eles já eram famosos antes do álbum Dark Side of the Moon. Assim, atingiram um novo nível de fama após este álbum, sim. Foi uma coisa completamente diferente. Ficaram podres de ricos. Começaram a fazer concertos em estádios, coisas que eles não faziam antes e que os membros da banda não gostavam assim muito. Mas para tocar para mais gente tiveram de aceitar isso. Sim. Eu não sei. É um álbum, é dos melhores álbuns do mundo. Para mim é o melhor álbum de todos os tempos. Porque é completamente diferente de qualquer coisa que se ouça. Tu não vais ouvir um álbum do Mac Miller, por exemplo, dos Beatles, nada que se compare ao Dark Side of the Moon. Sim, é algo diferente. Temos temas como Money, que fala do capitalismo. Tens temas como Time, que fala da perda de tempo na vida e que tempo é valioso. Tens Great Gig in the Sky, que é uma mulher lá a gritar, que é incrível. Foi improviso. Foi improviso na hora. E nem lhe pagaram quase. Pois, depois ela fez com que lhe pagassem. Ah, ok. Passado uns anos. Então, acho que foi isso mais que fez o Pink Floyd famoso. Eu acho que toda a gente que está a ouvir o programa devia ir ouvir Pink Floyd. Pelo menos o álbum Dark Side of the Moon, do início ao fim, todo seguido, sem pausas, porque são 40 minutos que vão valer a pena. Vai valer muito a pena ouvir o álbum. Eu decidi trazer esta semana 4 músicas que não são assim tão famosas. Quer dizer, duas delas são bastante famosas, mas duas que não são tão famosas. Não são as mais ouvidas. Acho que são das mais ouvidas. Decidi trazer Saint-Tropez, do álbum Metal, que não é muito famosa, pelo menos se eu não a tivesse descoberto. Não sabia de ninguém que conhecesse a música. Brain Damage, do álbum Dark Side of the Moon. Comfortably Numb, que é uma peça bastante linda do álbum The Wall. E Bike, em homenagem ao Syd Barrett. Todas estas músicas mostram um bocado diferente daquilo que os Pink Floyd tocavam. Isto não é nada comparado a músicas como Echoes, Shine On You Crazy Diamond e outras peças grandes e bastante bonitas da banda. Pronto, terminamos assim a rubrica desta semana, desta vez a falar dos Pink Floyd, aqui pelo Martim, a contar-me um bocadinho sobre essa banda e a apresentar-me aqui algumas músicas. Um bocado bastante resumido. Pois. Que esta era uma banda que se passavam horas a falar a fio. Tem muita história, muita coisa a dizer. Para a semana, sou eu que trago, no caso, um artista, não é uma banda, é o meu artista favorito, pelo menos deste momento, é o Tyler, the Creator, tu conheces? Pronto, venho falar-te um bocadinho dele, um bocadinho dos seus álbuns. E pronto, é isso. Obrigado por estarem aqui a ouvir a nossa rubrica. Obrigado. Até para a semana. Até para a semana. Parabéns pela escolha, Martim. Pink Floyd é sem dúvida uma belíssima banda e da qual eu gosto bastante. Aliás, tu já referiste aí algumas músicas, das quais eu ouvi muito na minha juventude e continuo a ouvir, e devo dizer-te, tu já sabes, mas se calhar aos ouvintes, que o Roger Waters, todos os momentos, os altos e os baixos que ele teve na sua vida, contribuíram muito e influenciaram muito as suas composições e as suas apresentações. Roger sempre foi considerado um cantor pacifista, ou seja, ele declarava abertamente a sua oposição às guerras, além de ser sempre, de se posicionar sempre a favor dos direitos humanos. Teve alguns episódios que marcaram as suas atuações, nomeadamente o facto do pai ter falecido durante a Segunda Guerra Mundial e estar ao serviço do Exército, de na escola ter sofrido bullying e abuso por parte dos seus colegas e professores, e porque também tinha uma mãe super protetora. E, portanto, todas as músicas, não digo todas, mas, aliás, nós podemos ver precisamente esses sentimentos na música que tu referiste há pouco, Another Brick in the Wall, e que é composta por três partes, onde estão todos estes sentimentos que eu referi. O livro de João Tordo, que a Matilde nos vai agora apresentar, transporta-nos ao mundo do fanatismo, do poder e das pulsões mais sombrias do ser humano, de onde sobressai o poder maléfico do fanatismo religioso. Para começar a rúbrica dos livros portugueses, vou apresentar o livro Cem Anos de Perdão, de João Tordo, nascido em Lisboa no ano de 1975. É autor de 16 livros, divididos entre o romance, o policial e o ensaio. Recebeu o Prémio Literário José Saramago, em 2009, com o livro As Três Vidas, e venceu também o Prémio Literário Fernando Namora, em 2021, com o livro Felicidade. Na pequena e remota ilha de St. Dismas, ao largo da Inglaterra, um crime violentíssimo entre irmãos choca a comunidade, trazendo à superfície o mal-estar entre os ilhéus e os filhos de Dismas, uma seita religiosa que perdura há séculos. A polícia local vê-se abraços com um caso que parece impossível resolver, com a investigação travada pelo obscuro fanatismo dos crentes. Max Luar, o homicida confesso, acaba na prisão de Brixton, enquanto ondas de choque repercutem na imprensa do Reino Unido perante a brutalidade do crime. É na cadeia que conhece Cícero, que está preso por homicídio. Apesar dos esforços de Cícero, para compreender o rapaz, as coisas acabam mal. Pouco depois, recebe a visita de Pilar Benamor, a jovem ex-subcomissária da PSP, que desde a violenta resolução do caso Drexler, em águas passadas, desapareceu do mundo. No reencontro com o velho amigo, Pilar recebe a resposta aos seus sonhos premonitórios e não resiste a mergulhar de cabeça na história dos irmãos Lore. Rumando à ilha, um lugar enigmático, pleno de forças malignas, Pilar une forças com o sargento Noah contra o inquietante padre Prudence, que lidera os dismáticos numa investigação aos meandros do fanatismo, do poder e das pulsões mais sombrias do ser humano. Todas estas informações estão disponíveis no site da WUC, onde o livro se encontra a 19,76 e o e-book custa um total de 13,49. Boas leituras! Mais uma primeira-ministra dá uma lição de ética e fervor democráticos aos políticos da nossa praça. Parte de servir bem é saber, quase instintivamente, quando é a altura de abrir caminho a outra pessoa. É este o teor da crónica política que a Mafalda nos vai falar agora. Além disso, aborda ainda o cumprimento do Plano de Recuperação e Resiliência que, segundo a Comissão Europeia, vai de vento em popa, navegando em velocidade de cruzeiro. Será? Seguindo os passos da primeira-ministra nova-zelandesa, também a primeira-ministra da Escócia apresentou a sua demissão. Nicola Sturgeon demite-se do cargo de primeira-ministra da Escócia. É o tempo certo para mim, para o meu partido e para o meu país. Nicola renuncia ao cargo de primeira-ministra e à liderança do Partido Nacional Escocês. Parte de servir bem a saber, quase instintivamente, quando é a altura de abrir caminho a outra pessoa. Sturgeon incumbiu o partido de começar o processo de eleição de uma nova liderança e vai permanecer no cargo até ter sucessor. A primeira-ministra descreveu o seu trabalho como o melhor do mundo e diz que tem tido um privilégio sem medida. Referiu o orgulho que sente em ter sido não só a primeira mulher no cargo de primeira-ministra da Escócia, como também a pessoa que o ocupou durante mais tempo e no que foi alcançado durante o seu mandato. Afirma que esta decisão não é uma reação. Claro que há assuntos difíceis a confrontar o governo agora, mas quando é que não os há, diz. Esta decisão pode parecer repentina, mas vem de uma avaliação longa e profunda e que tem estado a lutar com ela. Lembra que é primeira-ministra há 8 anos. Não espera violinos, mas é um ser humano tanto quanto política, diz. Dar tudo de si a este cargo é absolutamente a única maneira de o fazer, afirma Sturgeon e acrescenta que é um cargo a tempo inteiro, especialmente nos tempos em que vivemos, em que algo tão banal como tomar café ou passear o cão se torna muito difícil. Confessa que conduzir o país durante a pandemia foi a tarefa mais difícil que já teve e que alguma vez terá e diz que só recentemente se apercebeu do impacto físico e mental que o processo teve em si. Se a única pergunta fosse, posso continuar a combater nos próximos meses? A resposta é sim. Contudo, afirma não conseguir continuar a dar ao cargo tudo o que exige e merece. Não me parece, pessoalmente, que tenha competências para comentar as políticas escocesas, mas sinto que esta notícia não foi muito divulgada, daí a sua pertinência para a crónica de hoje. Também Jacinta Ardern, que falei sobre este caso na crónica anterior, renunciou ao cargo por considerar já não ter nada mais a dar ao seu país. Nicola Sturgeon faz agora o mesmo. Como já referi, qualquer político tem de ter esta capacidade de perceber quando já não está a ajudar o país e agora a ex-primeira-ministra da Escócia referiu ainda que, mais do que se prejudicar a si, prejudicava o país, algo que deve ser inconcebível. O seu sucessor será eleito na primeira semana de março. Ainda na crónica de hoje, respondo de forma breve às polémicas que têm sido levantadas a respeito dos fundos da União Europeia provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência. A Comissão Europeia argumenta que a execução do PRR em Portugal está totalmente conforme o previsto, indicando acompanhar o cumprimento de mais 38 marcos e objetivos para que o país receba novo desembolso. A implementação do PRR de Portugal tem estado até agora totalmente conforme o previsto, indica uma fonte oficial do Executivo Comunitário em resposta escrita enviada à Agência Lusa. 2 semanas após o Executivo Comunitário ter concretizado o pagamento da segunda tranche de 1,8 mil milhões de euros a Portugal pelo cumprimento de 20 marcos e objetivos, a instituição europeia diz à Lusa que está em estreito contacto com as autoridades portuguesas para acompanhar em pormenor os progressos realizados. No entanto, o Presidente da República tem pressionado o Governo para que este dinheiro chegue rapidamente aos beneficiários finais. Portugal tem este ano uma grande oportunidade de investimento com os quase 11 milhões de fundos que deverá receber da União Europeia. Por isso, os portugueses querem realmente ver esse investimento acontecer e que, aliás, já está a ser concretizado. Apelamos realmente a que estes fundos sejam devidamente investidos e não com mais injeções em empresas como a TAP. Esta é, portanto, uma grande oportunidade para Portugal e que não pode mesmo ser desperdiçada. On the grass, the lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. Dumb rain. breaks open many years too soon. And if there is no moon on the hill, and if your head explodes, the dark proposes too, I'll see you on the dark side of the moon. Is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. And if the cloud bursts thunder in your ear, you shout and no one seems to hear. And you're in starts playing different tunes, I'll see you on the dark side of the moon. Conhecem as potencialidades da tecnologia ambiental? Não? Ouçamos então a exposição de José Ribeiro sobre este tema. É o futuro ambiental do planeta que está em causa e que deve merecer a atenção dos seus principais protagonistas. Olá a todos! Hoje venho falar-vos sobre um tema muito importante, a tecnologia ambiental. As tecnologias ambientais fornecem soluções para diminuir os influxos de substâncias, reduzir o consumo de energia e as emissões, reaproveitar os subprodutos e minimizar os problemas da eliminação de resíduos. Melhoram a eficiência, ou seja, permitem fazer mais com menos. Apoiam a aplicação de sistema de gestão ambiental e tornam os processos produtivos mais ecológicos. Existem grandes oportunidades na Europa para utilizar melhor as mais recentes tecnologias do domínio da energia, dos transportes e dos materiais utilizados. As empresas europeias são especialmente fortes na produção de energias renováveis e na gestão e reciclagem de resíduos sectores, onde detêm uma percentagem do mercado mundial de 40% e 50% respectivamente. As tecnologias ambientais têm um potencial para, durante a próxima década, contribuir para reduzir as emissões dos gases com efeito de estufa entre 25% a 80%, a destruição de camada de ozono até 50% e a acidificação e a eutrofização até 50%. O setor da água enfrenta o desafio de desenvolver tecnologias novas e mais económicas, que incluem os aspectos energéticos e as externalidades ambientais. Estão igualmente previstos avanços tecnológicos significativos e uma expansão do mercado, no que diz respeito a soluções de aproveitamento de resíduos para a produção de energia em pequena escala e o desenvolvimento de sistemas de energia de biomassa em pequena escala. Para apoiar este objetivo, os responsáveis políticos europeus estão atualmente a debater a forma como deverá processar-se a verificação destas tecnologias. O texto da Beatriz que agora vamos ouvir suscita uma reflexão muito preocupante sobre as nefastas consequências da guerra ucraniana nas crianças e jovens, nomeadamente o consumo de drogas e a violência como mecanismos de sobrevivência e fuga à guerra. É um lastro muito negativo que fica como semente das gerações futuras. Cerca de 51% das crianças da Ucrânia Oriental fumam e consomem drogas como mecanismo de sobrevivência e fuga à guerra, indica um estudo da organização não-governamental World Vision, noticiou hoje a Europa Press. Segundo o estudo da ONG sobre o impacto da guerra, o número sobe para 77% nos adolescentes com idades compreendidas entre os 14 e os 17 anos. O conflito armado nas regiões de Kherson, Kharkiv e Dnipropetrovsk, do leste da Ucrânia, levou também a um aumento da agressão e ansiedade nas crianças, de acordo com a investigação da ONG e do seu parceiro ucraniano Arms of Mercy, nestas províncias ucranianas. A este propósito, Chris Paluski, diretor da Resposta à Crise na Ucrânia da organização, declarou: "As crianças da Ucrânia precisam desesperadamente de paz." Paluski recordou que o conflito não começou há um ano para a população da Ucrânia Oriental, mas há mais de 9 anos, acrescentando. Mesmo antes da escalada em fevereiro passado, quase uma em cada 5 crianças da Ucrânia Oriental fumava ou usava drogas sintéticas para lidar com o constante stress da violência, deslocamento e famílias separadas. Com a escalada do conflito, em fevereiro de 2022, observou, a situação tornou-se alarmante. Assim, desde o início da invasão russa, 47% das crianças inquiridas nestas regiões sofreram algum tipo de danos nas suas casas e muitas delas perderam as suas casas ou tiveram de se mudar para lugares mais seguros. Paluski frisou que este é apenas um aspecto do sofrimento das crianças, pois estas crianças estão a lutar para lidar com o trauma para além do trauma. Com base nas experiências de outras crianças e famílias afetadas pelo conflito, podemos esperar que mais de 1,5 milhões de crianças na Ucrânia possam desenvolver depressão, ansiedade, transtorno de stress pós-traumático, transtorno bipolar ou esquizofrenia como resultado das suas experiências durante a guerra, alertou. Paluski considerou que o aumento das atitudes agressivas é também uma preocupação. O nosso pessoal e parceiros dizem que as crianças estão a tornar-se cada vez mais receosas e lutam para conter as suas emoções, referiu. O inquérito realizado revelou que 21% das crianças afirmam que os seus amigos da mesma idade recorrem à violência física como um mecanismo de reação. Ou seja, querem vingar-se quando veem os seus familiares feridos por bombardeamentos, os seus pais longe da linha da frente, tudo isto lhes parece tão injusto. Mais de uma em cada 10 crianças confessam estar infelizes ou muito infelizes, e para o diretor da World Vision é fundamental que todas as partes em conflito respeitem e mantenham com os compromissos com o direito internacional e humanitário, porque sem paz as crianças da Ucrânia continuarão a pagar um pesado tributo, tanto mental como físico. O relatório World Vision and Arms of Mercy reuniu respostas de 457 crianças com idades compreendidas entre os 9 e os 17 anos, inquiridas em dezembro de 2022, com acompanhamento e análise de dados em janeiro de 2023, nos bombardeamentos de Kherson, Kharkiv e Dnipropetrovsk. Viajar por entre os sabores e a história é a sugestão de viagem da Mafalda no programa de hoje. Primeiro, uma visita à cidade fortificada. Oppidum, de Óbvios, e entrar no mundo labareiro do Festival Internacional do Chocolate. Depois, um salto a Peniche, onde poderá visitar o Museu de Resistência e Liberdade, Memorial dos Presos Políticos do Estado Novo. Óbidos é uma vila que merece visita em qualquer altura, mas este ano, entre os dias 10 e 26 de março, há mais um motivo para lá ir. O evento mais guloso do ano está de regresso à Vila de Óbidos entre os dias 10 e 26 de março, com a 21ª edição do Festival Internacional de Chocolate. Este ano, a banda desenhada ganha vida no chocolate e as personagens mais icónicas dos livros de quadradinhos transformam-se em fantásticas esculturas. Além disso, existem as atividades habituais. Há uma casa de chocolate para os mais novos trabalharem no laboratório, comerem guloseimas e fazerem face painting, vários workshops e um palco com direito a show cooking. E claro que não faltarão os típicos animadores que percorrerão as ruas da vila. O evento vai estar aberto sexta-feira a domingo, mas ainda não foram revelados os horários e os bilhetes ainda não estão disponíveis. O Festival de Chocolate começou em 2002 e desde então que tem sido um verdadeiro sucesso entre adultos e miúdos. O Festival de Chocolate começou em 2002 e desde então tem sido um verdadeiro sucesso entre adultos e miúdos, mostrando toda a complexidade de sabores que esta guloseima pode ter. No ano passado, o evento celebrou 2 décadas com uma edição bastante especial. Se visitar Óbidos, não posso deixar de lhe recomendar uma visita a Peniche, a conhecida cidade do surf. Aqui poderá visitar lugares maravilhosos, desde logo o arquipélago das Berlengas, mas também contactar com a história do Portugal do Estado Novo, visitando o Museu da Resistência e Liberdade, que corresponde a uma das antigas prisões do Estado Novo, onde encontrará documentos da propaganda salazarista, mas também referentes a todos os que foram presos pela PIDE. Aliás, na entrada do museu encontra-se um memorial com os nomes de todos os que ali estiveram presos. A história não se repete, mas rima, e por isso nunca é demais relembrar aquilo que não queremos que se repita nem rime no futuro. Seja em Peniche ou em Óbidos, aproveite estas sugestões e divirta-se. Boa viagem! If you can hear me, is there anyone home? Come on, come on now. I hear you're feeling down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax, relax, relax. I need some information first. Just the basic facts. Can you show me where it hurts? There is no pain, you are receding. A distant ship, smoke on the horizon. You are only coming through in waves. Lips move, but I can't hear what you say. When I was a child, I had a fever. My hands felt just like two balloons. Now I've got that feeling once again. I can't explain, you will not understand. This is not how I am. I have become comfortably numb. Thank you. may feel a little sick. Can you stand up? I do believe it's working good. That'll keep it going for the show. Come on, it's time to go. There is no pain, you are receding. A distant ship, smoke on the horizon. You are only coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what you say. Bem, depois desta doce sugestão, ficamos agora com as notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Destacamos, obviamente, o desfile de carnaval do agrupamento, que foi, sem dúvida nenhuma, um momento alto na vida da nossa cidade. Participaram cerca de 1.550 pessoas, entre adultos e crianças, e várias instituições. Um desfile que encheu de cor a alegria nas ruas de Oliveira do Hospital. Destacamos também o Dia de São Valentim, dia 14 de março, ou mais conhecido por Dia dos Namorados. E o agrupamento festejou a Semana dos Afetos, e este dia em particular, das mais variadas formas, com exposições, poemas em várias línguas, músicas, confecção de bolos, pinturas, entre outras, e que espalharam a amizade, os afetos e o amor. A propósito deste dia, deixo o excerto da escritora Helena Sacadura Cabral e do seu último livro, Perdidos de Amor, que devemos seguir. Na vida e no amor, nunca devemos deixar palavras por dizer, nem abraços por dar. Foi com grande satisfação que as alunas Laura Dias, do 3º ciclo, e a Maria João, do 2º, foram eleitas vice-presidentes da Mesa da Sessão Distrital do Parlamento dos Jovens, de entre 18 escolas. Muitos parabéns a estas alunas e bom trabalho na Sessão Distrital, que se irá realizar nos dias 17 e 18 de março, respectivamente. Realizou-se o Mega Sprinter, onde participaram 158 alunos do 5º ao 12º anos. A atividade do Mega Sprinter é uma iniciativa do Desporto Nacional em colaboração com a Federação Portuguesa de Atletismo. Este projeto visa, entre outros objetivos, a detecção de jovens com capacidade ao nível da velocidade, já que esta é uma capacidade motora, condicional, transversal à grande maioria das modalidades desportivas, aumentar a oferta de atividade física desportiva e meio escolar e apurar os representantes para o Mega Sprinter Distrital a realizar dia 1 de março no Estádio Municipal de Tábua, a partir das 10 horas. Não corro para acrescentar dias à minha vida, corro para acrescentar vida aos meus dias. Ronald Roque. Por falar em desporto, queria só acrescentar uma notícia muito importante para a história do futebol feminino português. A Seleção Nacional Feminina acabou de se apurar pela primeira vez para o Mundial de Futebol Feminino. O jogo aconteceu no dia 21 de fevereiro e a seleção derrotou os Camarões por 2-1, com gols de Diana Gomes e Carol Costa. O Mundial vai decorrer na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto. Aproveito para deixar aqui uma saudação a todas as jogadoras, bem como ao seu treinador, Francisco Neto. As I reach for a peach, slide a ride down behind a sofa in Saint-Tropez. Breaking a stick with a brick on the sand, riding a wave in the wake of an old sedan. Sleeping alone in the drone of the darkness, scratched by the sand that fell from my love. Deep in my dreams and I still hear her calling. If you're alone, I'll come home. Backward and homebound, the pigeon, the dove, gone with the wind and the rain on the airplane. Bone in the home with no silver spoon. I'm drinking champagne like a good tycoon. Sooner than wait for a break in the weather, I'll gather my far-flung thoughts together. Speeding away on the wind to a new day. If you're alone, I'll come home. Agradecimentos especiais a Matilde Martins, Mafalda Correia, José Ribeiro, Ricardo Neves, Martim Sousa e Ana Mendonça. Na revisão e edição de textos, Basílio Lima. Na sonoplastia, Ricardo Neves e Sebastião de Campos Alves. E todos os nossos ouvintes, continuem bem. Continuem na companhia da Rádio Boa Nova. A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital.